São 11:08, está a ouvir a rádio, sim? Já se estão a rir, porquê? Estavas a perguntar se nós estávamos a ouvir a rádio e nós dissemos que sim. Muito bem. Nada demais. E ninguém se engana. Aliás, nas audiências, esta é a rádio que tem maior audiência. Perguntam-lhe, houve rádio? As pessoas respondem sim. Pois está certo. E nós subimos. Aliás, não foi por acaso que escolhemos este nome. Bem-vindo, João Paulo Rodrigues, Pedro Alves. Ou será que eu hoje vou receber o Quim Roscas e o Zeca Estacionista? É o que tu quiseres. É à vontade da freguês. Ó filhinho, é o que quiseres, filhinho. É à vontade de freguês. Vocês que praticamente são nossos colegas, já fizeram rádio. Uhum. Aliás, foi pela rádio que começaram. Aqui ao lado. Sim, certo. Na Rádio Nova Era, exatamente. Uhum. Como é que era acordar assim de manhã tão cedo? Vocês tinham 20 e poucos anos? Oh, Deus, o problema não era os 20 e poucos anos, era o que a gente fazia à noite. É que nós nessa altura fazíamos espetáculos todas as noites. Uhum. E eu, mas isto é mesmo verdade, eu dormia 3, 4 horas por noite. Quando dormíamos, quando eu dormia 4 horas por noite era um espetáculo. Era um grande espetáculo. E normalmente eu dormia no carro à espera que chegasse a hora, às 6:30 para entrar na rádio. Ou então... Depois roubei-lhe um saco de cama a este. E no meu cacifo na rádio, deitava-me na recepção dentro do saco de cama, juro-te, é verdade, à espera da hora da emissão. Porque ele na altura ainda era muito pobre e não tinha casa para dormir. E ia dormir para a rádio. Tinha, mas vinha de um espetáculo às 4 ou 5 da manhã. Às 6:30 tinha que estar na rádio. E ia dormir depois. Aliás, foi no espetáculo que vocês conheceram, certo? Nós, sim. Em 2000. Foi um espetáculo meu, sim, no 99, 2000, sim. Porque o Pedro estava na assistência e estragava-te um bocadinho as piadas, ou pelo menos tentava fazê-lo dessa maneira. E também estava alcoólico, ao menos. Como é que eu te explicar? Mais liberto. Sim. Certo. Estava, portanto, falava... Pronto, falava... Não conseguia controlar o que pensava. Sem um pingo de vergonha, no fundo, não é? Exatamente, sentei um pingo de vergonha. Só que o João Paulo, que também não tem um pingo de vergonha, convidou-te para ir para o palco e mostrares aquilo que valias. Sim. De alguma maneira, certo? Eu não me lembro da anedota que ele contou. Não é anedota contável em rádio. Não. Mas por acaso ainda contamos isso, e ainda contei essa anedota para ir a dois espetáculos atrás. Não, acho que não. É aquela do bacalhau? Não, era aquela do senhor que estava lá em cima a cavar no montão. Não podes contar isso. Não se pode contar, é uma pena, é uma pena. E daí, passaram para a rádio, certo? Não, o Pedro já fazia rádio, o Pedro já estava na Rádio Nova Era já há algum tempo e já tinha uma personagem muito conhecida na rádio na altura, que era o Zeca Estacionâncio, que foi criado para o Terminal do Engate, que era um programa... Era a sexta-feira, não era? Era a sexta-feira. Convém, se é para Engate, convém que seja a sexta. Era há mais saída, dizem os estudos. Era um programa muito, muito ouvido. E naquela altura, a Rádio Nova Era... Era a Rádio da Malta Nova, certo? Exatamente. Uhum. Era a rádio de referência lá em cima. E entretanto... isto para dizer o quê? Entretanto, havia uma colega do Pedro, que era a Susana Branco, que também trabalhava no Expresso na altura, e ela tinha ouvido falar de umas noites de comédia num certo bar ali na Ribeira do Porto e convidou a malta toda com quem ela trabalhava na rádio para irem jantar e tal, e não sei o quê, beber uns copos e depois irem assistir à noite de comédia que havia no Púcaros Bar, isto em 99 ou 2000. Uhum. Eu já fazia essa noite de comédia para aí há 1 ou 2 anos. Entretanto, quando eles lá chegaram para a Susana Branco fazer a sua reportagem para o Expresso, o Pedro já estava assim um bocadinho para o tocado emocionalmente. Já tinha bem um bocadinho vindo do Porto, não, digamos não, assim. Não, tinha sido caipirinha, porque na altura estava na moda os restaurantes de rodízio. Exatamente, tinha com música ao vivo. Pronto, então, eu sou uma pessoa que se deixa levar. A carne é fraca. Exato, e muito fraca. Olha que se marca uma... Não é a carne do rodízio, é mesmo a tua carne, certo? Mas, também era um slogan porreiro para um... Para um restaurante de rodízio. A carne é fraca. Ou então carne no espeto. Mas isso dá para várias. Bem adiante. É que uma rádio sim. Não diga que não. Exato. Muito bem. Como é que vocês não se lembraram disto? Pá? Por acaso é. Sabes porquê? Faltava-nos o criativo. Faltava-nos o Pedro. Faltava-nos o Pedro. E eu faço a voz off e tudo isso. Rádio sim. Não diga que não. Muito bem. Tá bom, tá. Então, João Paulo, e nessa altura, portanto, ele estava tocado e é aí que vocês conhecem. Foi assim amor à primeira vista? Ou na altura achaste que ele era um bocado atrevidote? Não, eu achei que ele era um bocado pomarado da cabeça. Epá, mas, olha, no dia seguinte, eu e o outro rapaz com quem fazia as noites de comédia nessa altura no Pucas Bar, fomos convidados para ir a um programa que na altura era apresentado pelo Sérgio Manuel, que era o Nova Era às 6, mas o Sérgio estava de férias, então quem estava a fazer o programa era aqui o Pedro. E depois lá fui, acho que o Rui não foi nessa altura, foi? Foi. Depois é que foste sozinho. E depois o Pedro é que propôs que eu fizesse as manhãs da rádio da Nova Era, que havia um programa com a Corda, com ele. E pronto, e a partir daí começamos a fazer dupla. Foi um casamento para a vida, não é? Foi. Ainda quase que andamos à estalada, mas pronto, nunca chegou isso. Como todos os casamentos, não é? Aquele amor lindo e belo. Como não podia haver mais nada, pronto. Não dura para sempre. Eu sei que vocês um dia estão na piscina, e corrijam-me se estou errado, e recebem um telefonema de uma mulher muito conhecida, mas vocês acharam que era piada. O Pedro estava numa piscina. E tu também estavas? Eu estava na faculdade. Ah, ok, muito bem. Porque eu era uma pessoa... Que estudava. Não, eu era uma pessoa responsável. Eu não disse que eu estudava, disse que eu estava na faculdade. Mas sabes que o facto de estar... Não é? Sempre se aprende alguma coisa. Já se aprende alguma coisa, exato. Por acaso estava em época de exames nessa altura, já era verão, e o Pedro estava esticado na piscina de... Da Granja. Até mas quando estava a estar na senhora? Da Granja, que era uma coisa fina. Era a piscina da moda na altura, era uma piscina de água salgada, onde paravam as pitas todas giras lá da zona de Vila Nova de Gaia. E ricas, porque a Granja é uma zona da gente rica, não é? Sim, sim. E parecendo que não há água salgada, queima mais. E a areia. até a própria areia é fina. Exato. Onde Salazar passava as suas férias, já agora. Já agora, sim, sim. Saía de Santa Combadão. Saía de Santa Combadão e era sempre a descer, parava na Granja. E então, pronto, eu passava as meias na rádio, à tarde ia para a piscina da Granja com os meus amigos, e depois à noite ia para os espetáculos com o Jota. Então um dia estava lá... E de manhã para a rádio. Sim. De manhã para a rádio, pronto, era assim, ficava moreno de tarde, manhã rádio e à noite espetáculos. Portanto, era uma vida muito atribulada a minha na altura. E recebi uma chamada realmente, olá e tal, não sei o quê, Teresa Guilherme e tal, não sei o quê. E gostava-me de falar consigo porque... O Fernando Rocha deu-me seu contacto, porque vocês já me disse que vocês são muito engraçados e tal. Mediu-lhe. Exato. E eu, pronto, desliguei o telefone, voltei para o pé dos meus amigos, que eles... Então o que é que se passa? Eles dizem, pá, olha, ligou-me alguém a dar tanga a dizer que era a Teresa Guilherme, que queria que nós fizéssemos uma cena para ela, não sei o quê, mas deixa lá, não quero, era tanga. E não liguei, nem lhe disse nada a ele. Passado duas semanas, a Teresa liga-me outra vez, olha lá, Pedro, você pensou, ups... É mesmo a Teresa Guilherme. É mesmo a Teresa Guilherme. Então o que é que faço? Você pensou no que lhe propus por causa do programa? Era um, dois, três, não é? Não. O programa das anedotas, que era na TVI na altura, sim. E não sei quem dizia, ok, sim senhor, vamos. Então a mensagem que eu passei ao Jota foi: Teresa Guilherme ligou-nos, quer que vai fazer um programa de anedotas sobre alentejanos em Serpa. E quer que a gente vá animar o público nos intervalos. Nos intervalos, pronto. E eu... E lá fomos. Lá fui 40 eu. E tal graus de calor, Jesus, tudo a suar. Só para conhecer a Teresa Guilherme já valia a pena, não é? E fazer aquilo que nós fazemos. Era a Teresa e o Gocha. E então lá fui eu de calções e de chinelo de dedo e tal, porque ia animar o público no intervalo. E então somos chamados para uma pequena reunião. Com vários humoristas, uns conhecidos, outros nem por isso, pessoas que não eram conhecidas, que estavam só a participar no programa, e diz-nos a Teresa, então o vosso texto, o que é que vocês vão dizer? Eu não estou a perceber, então, mas a gente depois já de inventar, a gente desenrasca-se, não é? É para o público? Não para o público, não, vocês são participantes. E cola-nos o número 7 no peito. E eu fico a olhar para o Pedro à espera de uma resposta. E o Pedro, pois eu acho que percebi mal. Então, de animadores de público ao intervalo estávamos... Artistas principais, estávamos, quase. Estávamos como concorrentes de um programa em direto sobre anedotas. E então, já na altura tivemos que sacar dos nossos trunfos. Viemos cá fora no estante. Ele ia-me matando, dizer que eu era sempre o mesmo responsável. Que era, eu gostava de curtir a minha vida. Pronto, e então... Ele que era o doutor, não é? Ele que andava na faculdade. Lá combinámos a história que íamos contar em público. Correu muito bem, ganhámos o concurso e a partir daí foi sempre a andar. Foi nesse dia que conhecemos o nosso guionista, o Henrique Dias, que ainda hoje em dia continua a escrever para nós tudo o que é sobre o universo Corral de Moinas, e não só, foi tudo feito em paralelo com o Henrique, depois também o Frederico Pombares entrou na carruagem desde essa altura se formou uma equipa, acho que vencedora, não é? Porque trabalhámos todos de forma respeituosa uns com os outros. Eu não sei se existe este termo, existe? Existe. Existe, pronto. E cada um tem os seus projetos paralelos, mas toda a gente tem esta génese de Corral de Moinas e de Quinroscas e Estacionâncio que funciona muito bem, porque continua a ser o ADN de tudo isto. E foi também o início da televisão. É daí que vocês depois vão para a televisão. Estiveram no 1, 2, 3, na Passa da Alegria. Depois tiveram o Portugal no Coração também, não é? Tiveram o TV Rural, o Telerural, que foi um sucesso. Tinham noção que a vossa vida ia mudar a partir daquele momento? Não, não tínhamos noção absolutamente nada. Aliás, eu acho que... lembro-me, na altura, a minha mulher me dizer assim, que não era a minha namorada na altura. Portanto, Ainda é mesmo. Me ter dito assim, tens noção que vocês agora vão fazer um programa para o horário nobre, num canal generalista, tens noção que vai mudar um bocadinho a tua vida a nível de... Não, vai ser igual. A gente já faz televisão... Com o Telerural. Com o Telerural. Já fazíamos televisão de manhã, na Praça da Alegria, já tinha... Não, é igual. E realmente, na altura, notou-se muito que foi de repente passámos de... Daquilo que nós pensávamos, que éramos desconhecidos, passámos... Pum! Foi assim uma coisa brutal. No dia a seguir à estreia do Telerural, aquilo estreou com uma audiência astronómica, uma terça-feira... Aquilo fez muito sucesso, não é? Foi. E depois tivemos outro que também fez um sucesso não tão visível, mas porque soube-se menos que nós tínhamos feito um programa a seguir ao Telerural que se chamou Portugal Tal e Qual. Para nós era se calhar até mais divertido fazer, porque nós fazíamos centenas de personagens ali, enquanto no Telerural fazíamos o Quinho Zé e fazíamos aquelas personagens daquele núcleo de Corral de Moinas. É engraçado que isso de Portugal Tal e Qual o pessoal está a começar a descobrir e a ver agora. Está-se a tornar uma coisa de culto também. De culto também. É um bocadinho quase como uma música de Toy, não é? Que já existia há alguns anos e só agora começou a fazer sucesso, não é? E estes sucessos são os mais duradouros, curiosamente, não é? Aqueles que se descobrem de uma forma tardia. Sim, sim. Aliás, o YouTube foi... Eu tive namoradas assim. Que eu só mais tarde... Só mais tarde que precisaste. Normalmente depois de acabar com ela é que eu digo, não, aquilo realmente, aquilo... Gastei ou tanto. Então ao contrário, a gordinha lá do liceu, afinal agora está jeitosa aos 20, não é? mas é a verdade agora. Isso é a história das nossas vidas. E eu era gordinho no liceu. E agora alguns dizem, o gordinho do liceu agora é capa de revista. Mas eu agora já não tenho tempo para elas. Agora não quiseste, agora vai a tua vida. Azar, não é? Eu na altura também era uma gordinha do liceu. Todos nós temos um trauma no liceu, não é? Eu agora sou um gordo de culto. É muito bom. Quais é que são os vossos 7 pecados rurais? Ui. Olha, para já comer. Adoramos comer, adoramos estar à volta da mesa. E depois são as cabras. As cabras? Desculpa. As cabras, as motas. As motas. Muito bem. Eu também comecei a andar de mota porque este tipo, durante anos e anos, deu-me cabo da cabeça. Que eu acabei por comprar uma mota também. Pronto, agora fiquei também. E que não és feliz? Eu sou muito mais feliz. Eu sempre te disse que mota para mim é terapêutico e continua mas a ser. É mesmo. Portanto, cabras têm vários sentidos. Um deles é as motas, outra é apanhar uma badeira, apanhar uma cabra. Uma cabra. Mas isso não é para dizer numa rádio. Porquê que não se pode dizer? Porque não se pode apanhar uma badeira. Ah, não? Não. Mas não é na rádio que vais apanhar uma bodeira. É fora da rádio. Fora da rádio. Mas olha, que ainda há pouco eu falei de um estudo que diz que acima dos 50 anos beber até arrebita tudo. Ah, sim, sem dúvida. Eu estou a contar 50, com isso. Ah, não é preciso acima dos 50. Benefício. Abaixo de 50 também arrebita. Não, mas abaixo de 50 tens mais probabilidade de morrer cedo. Segundo este estudo, deves começar a beber acima dos 50. Ah, então bem, então. Claro, se é abaixo de 50, é mais provável que se morra cedo, não é? Também é verdade. Se já morreste depois de 50, esquece. Já viveste pelo menos 50 anos, não é? Já estamos a dar cabo disto tudo. Exatamente. Não tinha pensado por esse lado, de facto. Tens de começar a pensar, sim. Realmente. Sim. Certo. Olha, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma pequena pausa e depois... O que é que vais pôr agora? Agora vou pôr publicidade. Ah, E depois, não vou pôr música porque tenho um desafio antes da música para vos fazer. Está bem. Eu tinha algum medo, atenção. Tinhas ou tens? Se fosse a vocês, tinha. Não. Eu não tenho porque eu sei como é que vai funcionar isto. Nós não negamos à partida uma ciência que desconhecemos. Certo. Não. Então já falamos. Até já. Vamos até lá. Já. Muito obrigado, foi um gosto. Com licença. São 11h24, são meus convidados João Paulo Rodrigues e o Pedro Alves. Ora bem, eu tinha um desafio para vocês, tinha e tenho. Este desafio é uma coisa que todos nós já brincamos quando éramos mais novos e vamos brincando sempre com isto. Chama-se Preferias. Portanto, a coisa é muito simples. Preferiam isto ou aquilo, basicamente é isto. Vou começar pelo João Paulo. Diz. João Paulo, preferias estar um ano inteiro a imitar outros artistas na tua cara não me é estranha ou participar apenas 15 dias na Casa dos Segredos? Ah! Eu o primeiro. Preferias estar um ano a imitar, é isso? Sim, sim, gosto muito. Já agora, houve algum artista que gostasses particularmente de ter imitado? Ai, olha, eu gostei muito de... Tina Turner, fizeste a Tina Turner, não fizeste? Fiz a Tina Turner. E acho muito bem, por acaso, tem essa ideia. Tenho umas pernas maravilhosas. Tomar a Tina Turner. Só que eu tinha três perucas agrafadas na minha cabeça. Mas a Tina Turner, se tivesse umas pernas iguais às tuas, nem meio o álbum lançava. Tens todo. Mas olha, eu para rapaz tenho umas pernas bem jeitosas. Uns alicates de pontas, isso. Mas gostei muito. Olha, gostei muito de fazer um que era a música do Chubby Checker, que era Let's Twist Again. Adorei aquilo. É, faz espetáculo. Mas se calhar que ainda passamos essa música. Então, Pedro, agora é para ti. Diga, Pedro, diga. Preferias fazer as manhãs de uma rádio sendo que tinhas de acordar todos os dias às 4:30 da manhã ou ser o presidente da junta de uma freguesia bem rural? Preferia, obviamente, acordar todos os dias às 4:30 da manhã e fazer o programa de rádio. Mas porquê? Ser presidente de junta de uma freguesia? Mas se fosse uma freguesia urbana, já preferias não, ao contrário? Falo de uma coisa que tenho imensas saudades de fazer, que é fazer rádio de manhã e nem quero experimentar, nem quero saber o que é presidente de uma junta rural, porque eu sei que fazer rádio de manhã é altamente e tenho muitas saudades. E ser presidente de uma junta deve ser, seja rural ou não, deve ser uma coisa muito difícil e complicada, não é? É o problema com as cabras. Ora, não me ponhas a falar que o programa começava às 7, tu às vezes chegavas às 8. Exatamente, por isso é que te expliquei como é que se ligavam os botões, que era para chegar lá. Por isso é que ele quer fazer as manhãs, não é? Exato. Que gravava, não é? As duas primeiras horas. João Paulo, próximo. Preferias apresentar um programa de televisão diário com um influencer famoso, alguém que está sempre nas redes sociais, no Instagram, que domina o Instagram, ou ser ator num papel secundário, mas irias contracenar com os maiores atores deste país? Isso é tricky. Jesus. Tricky é Isso é complicado, porque, tricky, é. Porque eu acho que gostava de fazer as duas coisas. Se eu pudesse fazer as duas coisas, eu fazia as duas coisas. Fazia fazia o programa de manhã e depois à tarde ia... Olha, que é o que eu estou a fazer agora, não é? Certo. Eu estou a contracenar com os melhores atores deste país, com um elenco maravilhoso. É verdade. E estou a aprender imenso e estou a gostar. Não há explicação. Sendo que tu, de Instagram, não percebes muito, certo? Zero. Mas zero. Tens um belíssimo Instagram, portanto não se esqueçam de procurar. Tem uma senhora que trata dele. Olha, para tu, Instagram, sim. Não é? Para tu veres como nós os dois fomos completamente ao lado destas coisas das redes sociais, eu tenho um Instagram há algum tempo, mas comecei a trabalhar para aí há 6 meses. O Pedro tem Instagram há uma semana. Não é uma semana, para aí há 3. E o meu objetivo é ter mais seguidores que o meu filho. Muito bom. Qual é o teu, Pedro? Pedro Alves, oficial com 2 Fs. 2 Fs. E o teu, João Paulo? É joaopaulorodrigues.oficial. Muito bem. Então já sabem que basta procurá-los a partir de hoje. Toca todos a fazer ali um like, seguir. Muito bem. Pedro, agora esta é a última pergunta para ti. Preferias uma turnê de um ano com o João Paulo ou poderes frequentar a casa da Madonna durante 6 meses? Tu és completamente doido a fazer-me esse tipo de perguntas. Eu pelas 2 vezes eu fiquei mesmo com vontade de nem deixar fazer a segunda pergunta. É obviamente que é a Madonna. É a Madonna, não é? Claro. Portanto, preferias 6 meses na casa da Madonna a um ano a andar de norte a sul com o João Paulo e a tratá-lo de cavalos e tudo? Até eu preferia que ele fosse na casa da Madonna. O que é que dirias à Madonna se estivesses com ela cara a cara? A pergunta já agora é para os dois. Like a virgin. Touch me. Touch me, Papa, don't preach. Eu acho que a Madonna nunca conheceu um homem português à séria. Achas? Por isso é que ela quer ir embora? Será por isso? Já quer ir embora. Ela que fosse para Corral de Moinas que havias de ver. Mas acho que ela amou com o facto de não arranjar um estacionamento em frente à porta. E o cavalo não ter entrado no palácio, não é? Um cavalo. Um cavalo é um animal que é um cavalo. É um cavalo. Esta pergunta, por acaso eu tinha uma coisa para contar sobre os cavalos, mas não posso, também esta hora. Não pode esta hora? Não posso, porque tem a ver. Não posso, depois eu conto. Agora lembrei-me de repente. Há alguém que ficou impressionada por ter visto um cavalo. Ora bem. Ah, sério? Mas um cavalo normal ou o cavalo normal? Estava a fazer corridas? Não, o cavalo normal. Estava a pastar e disse que ficou impressionadíssimo e nunca tinha visto com 60 e tal anos um cavalo. Nossa Senhora. Ora bem, esta pergunta é para os dois, é a pergunta da praxe. Este programa chama-se Bem Bom, é a primeira coisa que vos vier à cabeça. Pode ser o João Paulo primeiro. João Paulo, o que é que para ti é bem bom? Para mim é bem bom, olha, para mim é bem bom... Epá, eu não gosto nada destas coisas. Para mim é bem bom, olha, pegar na minha mota hoje em dia, ir até junto à praia, beber um fino, que eu bebo finos. Certo, não bebes imperial, não. Certo? Bebo finos, ou então estar com as minhas filhas, ou então estar com os meus amigos. Isso é bem bom, certo? É, são aquelas coisas mais simples, mas aquelas coisas que nos dão mais... Mais que tudo. Nos dão, que nos dão mais sentido. Uhum. E tu, Pedro? É a música das doces. Bem bom. Ei! Hey, pronto. Então, não, estás maquilhado, Pedro? Estou maquiado porque eu já estive na televisão de manhã. Sabe? Ele é um homem que se maquilha, não sabias? É um fino. Yeah, é para não se notar as brancas. É fino. Meus queridos, nós estamos a chegar ao final da conversa, até porque vocês têm outro compromisso e, portanto, só por isso temos de terminar um bocadinho esta, mais cedo esta nossa conversa. Eu vou arranjar os dentes. Vais arranjar os dentes? A cremalheira. Mas o que é que eles têm? É só. Cáries. É só uma limpezazinha, uma coisinha. É só pôr aquilo impecável. E eu vou laquear as trompas. Muito bem. Posto isto, vocês andam a percorrer o país, certo? Uhum. Com um belíssimo espetáculo. É o costume. Mas já andam nisto há 20 anos. Há 20 anos, não é? Portanto, sim, tem resultado. O que é que as pessoas podem encontrar e onde é que vão estar assim já nos próximos tempos? Olha, no sábado vamos estar aqui bem pertinho. Do sítio onde estamos. Certo, nós estamos em sítios diferentes. Eu estou em Gaia, vocês estão em Lisboa. Vamos estar no mercado de Algés. Uhum. Sábado, e no outro sábado vamos estar em Cruz. Exatamente. Este sábado em Algés, no mercado, a partir das 10, e no sábado a seguir estamos em Cruz. E depois vamos começar as comemorações com fanfarra e tudo, dos nossos 20 anos. E há fogo de artifício. Vai tudo. Fanfarra. E minas dos bombeiros a mandar as varinhas. Aliás, vamos estrear uma cena nova que cá em Portugal e na Península Ibérica também, e na Europa. Que é? É fogo de artifício aquático. Porque eu acho que os peixes também devem... Apreciar, não é? Apreciar fogo de artifício. Muito bem. E já agora, e este fogo de artifício aquático vai ser lançado onde? Na água. Vocês vão andar com a piscina atrás? Não, é na água. Tudo se tem água, a gente lança o fogo. Ah, ok. Portanto, os 20 anos vão ser comemorados à beira-mar sempre, ou à beira-água, neste caso, não é? Nos nossos 20 anos estamos, juntamente com o pessoal que trabalha connosco, a preparar um grande ano para o próximo ano, que vamos... ter um ano a comemorar os 20 anos, vamos fazer uma coisa à série. O novo filme, de Corral Moinas. Vamos ter dois espetáculos grandes com muitas surpresas. Muita gente não sabe que nós temos um espetáculo, que temos uma banda que nos acompanha. E vamos fazer coisas engraçadas para o ano, porque acho que merecemos. É estilo uma festa grande em casa... E que vamos convidar os amigos todos que tivemos ao longo destes anos todos, e as amigas. Vamos e os desconhecidos também, não é? É, desconhecidos, vai tudo. Vai tudo, é cabra da Madonna, tudo. Entra tudo, não é? Tudo. A Madonna, se me estiveres a ouvir e se não tiveres nada para fazer, liga-me. E podes ir ao espetáculo, não é? Sim, ao GES. E essa pessoa, mas pagas. E essa pessoa que falaste de 60 e tal anos também pode ir, que vamos ter lá cavalos. Ah, pronto. E já não vai ficar impressionada porque já viu, não é? O que tinha que ver. Vamos lá ter cavalos. Só para terminar, vocês, televisão, em breve, não há nenhum projeto, porque as pessoas, por acaso é curioso que quando eu disse que vos ia ter como convidados, várias pessoas me perguntaram: ah, que saudades do Telerural, quando é que eles vão aparecer, quando é que voltamos a ir a Corral de Moinas. Então vamos desmistificar tudo isso. Corral de Moinas hoje em dia é só no formato filme. Temos mais dois para fazer, vamos fazer um para o ano e depois um terceiro, que é isso que está combinado. Portanto, o universo de Corral de Moinas, só mesmo cinema. Portanto, grandes salas, em grande, todo, Corral de Moinas. O Jota, como tu sabes, hoje em dia está a fazer de Tino na novela, o Moço Musculado. Não é novela, é uma série. É uma série. De sorte. Sim, é uma tu série não tens que para ser tem tudo novela. Não é? Pronto, ele não é ator de novela. E agora não é Tino, série. Agora é Tinão. Faz favor. Que já estou na fase do Tinão. Tinão? Sim. Ah, sério? E não me ponhas a tua irmã à frente. O Tinão. O Tinão. Ele é um grande. O Tinão, lá está um slogan. O Tinão, um grande garanhão. Ah! Exatamente. Não é? O Tinão. Porque não? Porque não é muito sim. Bom. Golpe de sorte todos os dias na SIC a seguir ao jornal. Obrigado. E eu espero ver-vos em breve. E eu avancei para a RTP. Posso-vos dizer assim agora aqui, mais ou menos em primeira mão, que em setembro, também uma sitcom que já está gravada, que vai estrear final de setembro. Uma coisa muito gira, obviamente de humor, em que este, que está aqui ao meu lado, faz parte do projeto inicial, foi pensado por nós dois mais os nossos guionistas, só que agora, como foi a RTP que comprou o formato, e ele está na SIC, portanto, estou eu sozinho lá, mas ele faz parte do ADN de tudo isto. Sozinho, mas vales por dois, não é? Ah, sim, sim, ou por três, ou quatro. Meus queridos, foi um prazer receber-vos aqui. Vamos terminar esta nossa conversa ouvindo o Chubby Checker, não é? Ah, isso parece muito bem. É tipo discos pedidos, vocês pedem que a gente executa. Tu não tens a frase, diga a frase. Olha, já agora, diga a frase. Rádio Sim, como é que era o slogan, Pedro? É melhor, já estive a pensar noutro. Então. Rádio Sim, por que não? Porque não? Olha, pois é, Rádio Sim, porque não? Ora aí está. Muito bem, muito obrigado, muito sucesso. Então não se esqueçam, sábado Algés, mercado Algés, Corux, é Corux, não é? É, Corux. No sábado. Diz-me uma coisa, o que é que tens dentro da tua mochila que está aí atrás? O que é que eu tenho na minha mochila? Tenho o lanche. Ai, o lanche. É que por acaso, eu vou-vos mostrar uma banana apenas. E tens aquela embalagem da Tupperware a imitar uma banana? Não, só tenho mesmo uma banana, que o meu lanche é sempre uma banana. Okay. E depois tem ali os documentos, que eu trago os documentos. Olha, sou um homem com bom documento. Não se deve colocar a banana junto dos documentos. Porquê? Porque ela perde o potássio todo, não é? Isso é verdade. É verdade. Ou inventaste agora? Não, é verdade, sim. O documento é desmagnetiza-te a banana. Que desmagnetiza o potássio da banana. Ou é a banana que desmagnetiza o documento? Depende da banana que for. Tira a banana, tira a banana daí. Sim? Então vou tirar. Espera aí. Ah. Deixa-me só. Tira lá a banana. Já cá está a banana. Pronto, aqui está ela. Essas coisas castanhas, isso é de encostar ao documento. Já está cheia de documento esta banana. Já está cheia de documento. Come-a já antes que ela fique. E come com a casca, que lá é que está a vitamina. é melhor sem casca. Meus queridos, muito obrigado. Um abraço. Até breve. E vão-nos dando notícias, que nós teremos todo o prazer em ir acompanhando aquilo que vão fazendo. Como, nomeadamente, o Pedro passa mais tempo pelo Porto. Pedro, quando quiseres, aparece cá, vem-nos visitar. É. Claro, e o João Paulo aí. Leve-te uma bananinha. Combinado. Leve-te uma bananinha. Vamos comer uma francesinha. Pronto, fica combinado. A próxima vez que nos encontrarmos os três cá em cima, vamos comer uma francesinha. Muito obrigado. Saúde, muito obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho. Tchau. Olha para ali, olha aqui. Come on, everybody.